Quando nos reportamos a Deus através da oração, dos pensamentos ou das necessidades que temos, nós pedimos a Ele que a sua bênção recaia sobre nós para nos fortalecer, nos aliviar ou auxiliar a superar as nossas dificuldades. Mas quem é Deus? Ou melhor, o que é Deus? Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é exatamente essa: que é Deus? Os nossos irmãos superiores respondem, dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É importante que nós tenhamos um conceito correto sobre Deus, mesmo não conseguindo ainda abarcar com a nossa inteligência e os nossos parâmetros de entendimento o que significa. É por isso que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas o certo é que Deus não é uma personalidade, uma individualidade. Quando pedimos a Ele, esperamos alguma ação produzida por Ele. Porém, a sua bênção, ela está sobre nós, ao nosso redor, em toda parte, acessível a todos, sem distinção. A justiça é um dos atributos dele. Quando não estamos em comunhão com Deus, estamos com o nosso foco voltado a outros interesses, outros tipos de energia, com certeza mais densa, pesada e escura. É como se lavássemos as mãos usando luvas impermeáveis. Não há contato. Todavia, existem irmãos nossos que compreendem melhor a proposta do Pai e, através desse entendimento, eles trabalham com a intenção de diminuir os sofrimentos alheios, em ajudar, fazendo que a súplica seja atendida na proporção merecida de quem pede. Não há prece sem resposta. É por isso que o Evangelho nos orienta, dizendo: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque à medida que nos inclinamos à bondade, tiramos essas luvas, as capas e todas as outras formas que impedem que a bênção do Criador nos alcance, potencializando assim aquela chamada força interior, sustentando a esperança e aumentando a vontade de participar ativamente do trabalho de regeneração de nós mesmos e de auxílio daqueles que ainda compreendem menos que nós qual é a nossa tarefa espiritual, qual é o sentido da vida e o que Deus representa em tudo isso. Aqueles cujo entendimento está bem acima do nosso nos explicam não só do funcionamento da prece, mas do que ela produz para aqueles que podem ver e sentir, sendo mais uma maneira de percebermos que o amor verdadeiro e sublime é capaz de fazer. A prática do amor ensinado por Jesus. Que pensemos nessas bênçãos, em Deus, em como esse mecanismo todo funciona. Que a sua luz nos ilumine a todos e que assim seja.